som. Além daqui, dessa visão, pude sentir meu coração correndo atrás do som. Eu fui seguir nessa missão. Pra curar.